caros participantes que me encontram na sinal da cidade de Cadores. A todas e a todas dou-as boas-vindas a Pablo em Canto das Beiras. É uma enorme honra receber-vos no nosso concelho, um território único que se distingue pela riqueza do seu património natural, arquitetónico e histórico, pela cultura, pela sua gastronomia, pelas suas tradições e, sobretudo, pela hospitalidade dos seus gestos. Um concelho que se afirma pelos seus ativos, distintivos e diferenciadores e que se consolida como um espaço que vale a pena explorar, desfrutar e viver. Porque comungamos dos princípios definidos na Carta das Cidades Educadoras e porque nos revemos numa estratégia de promoção do envolvimento e qualificação dos nossos cidadãos e na construção de uma cidadania ativa, responsável, que decorre com naturalidade a integração de Tábua na Associação Internacional das Cidades Educadoras. Em Tábua, sempre assumimos a educação formal e informal como uma prioridade da iniciativa municipal. Atitude expressa pelos significativos recursos alocados a esta área, pela aceitação das transferências de competências na área da educação ou pelo desenvolvimento de políticas locais, promotoras do crescimento e valorização pessoal das nossas crianças, jovens, adultos e séniores. Num projeto intergeracional que tem apresentado resultados extremamente positivos, alvo de reconhecimentos externos. Este encontro decorre sobre o lema da promoção da mobilidade sustentável na cidade educadora. Educar para a mobilidade ativa, ciclável, uma temática de extrema importância na atualidade e para a qual Tábua tem contribuído com respostas concretas, tanto ao nível da construção de novas vias cicláveis, como no desenvolvimento de ações de sensibilização para que os cidadãos assumam novas atitudes e comportamentos amigos da mobilidade suave e, consequentemente, para a melhoria da sustentabilidade ambiental. Também desejo a todos e a todas uma excelente jornada de trabalho e que, no final do dia, os princípios definidos pela Carta das Cidades Educadoras e a parceria entre os seus membros saiam reforçados para que, em Tábua, o Encanto das Beiras seja um local inspirador para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais feliz, mais sustentável e mais resiliente.